Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que em demonstrar quanto amor. Vozes de milhões de anjos expressam a minha gratidão, tudo que sou e que almejo surgir.